Eu vivo nessa luz que me guia. Eu danço em teus braços pra sempre. Eu canto como um todo nas águas. Viva, estás em mim. A minha vida inteira és tudo o que eu quero. Viva, estás. Viva, estás. Estás em mim. adorando o Senhor nessa noite. Nós estamos dizendo que nós confiamos no Senhor. Mas Deus diz: entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele o fará. Há uma promessa de Deus para nossas vidas. E essa promessa, ela se chama Jesus Cristo. Ele que já fez tudo por mim e por você naquela cruz. Essa noite a graça está neste lugar. A presença de Deus está neste lugar. Nós estamos louvando e dizemos que confiamos no Senhor. E nessa noite eu quero que você se desligue do mundo lá fora. Conecte somente na presença de Deus. Aquele que nós estamos louvando essa noite, dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu entrego tudo a Ti. Senhor, eu descanso em Ti nessa noite. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: a presença de Deus já está neste lugar. Abra o teu coração, confia no Senhor e o mais Ele fará. Há uma promessa de Deus para a minha vida, para a tua vida essa noite. Basta apenas você confiar no Senhor. Basta apenas você confiar no Senhor. Declare Ele: Senhor, eu confio em Ti. Abra sua boca e comece a adorar Ele essa noite. Senhor, nós confiamos em Ti. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti todo louvor, a Ti toda adoração, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor mudou a minha história. Algo novo nessa noite, aleluia. Ele fará algo novo por você nessa noite. Se você crer, levante a sua mão e comece a glorificar o nome de Jesus Cristo, aleluia. Pois Ele está aqui e Ele tem o melhor para você nesta noite, aleluia. Pelas provas, pelas dores, vi o novo. Eu me prostro e me rendo. Algo novo farás. E eu me entrego em tuas mãos, é o teu cuidar. Você não precisa. Não preciso entender pra confiar. Faz de mim, Senhor. Nada eu tenho, mas tudo ano, mas Ele deu tudo para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus viu um novo, faz de mim, faz de mim teu vaso, faz de mim teu vaso. Foi para Jesus, aplauda mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Você já cumprimentou essa pessoa bonita que está do seu lado aí? Cumprimenta essa pessoa bonita que está do seu lado aí. Glória a Deus. A presença de Deus já está neste lugar, amém? A presença do Espírito está neste lugar. Glória a Deus. Você pode tomar seu assento por um minuto. Glória a Deus. Então estamos aí mais uma noite de bênção que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Amém? Essa é a noite que o Espírito Santo te convenceu e te trouxe a este lugar. Amém? Grandes coisas o Senhor tem preparado para nossas vidas essa noite. Amém? Eu quero te dizer um negócio. Abra o seu coração. Se desligue de tudo lá fora. Porque Deus vai fazer coisas grandes essa noite neste lugar, amém? Quantos crê nisso? Amém? Glória a Deus. Então nessa noite eu quero agradecer pela presença de cada um que está aqui. E também eu quero convidar o nosso ministrante da noite, o Dr. Marcelo Rosa, que vem lá de Florianópolis, trazer uma palavra abençoada para este lugar. Creio que Deus colocou algo no coração dele e creio que Deus vai falar à igreja essa noite, amém? Quero chamar nosso amado pastor aqui, o qual hoje nós estamos nesse prédio aqui. Palavra Viva está aqui em Lajeado por intermédio dessa pessoa, amém? Glória a Deus, né? Deus usa seus vasos, né? E cada vez que ele vem aqui, Deus dá uma palavra de recomeço para este lugar, né? Então, essa noite, Deus tem algo para a tua vida. Você que chegou aqui, talvez, cansado, sobrecarregado, oprimido, abra o seu coração. Você vai sair daqui tocado, curado pela presença do Espírito Santo. Amém? Quero que você se coloque de pé neste momento. Vamos estar abençoando a vida do nosso pastor. Pai, nós te louvamos, Pai, pela vida do pastor Marcelo. Te agradecemos, Pai, por tua presença neste lugar. Usa ele, Pai, como fonte abençoadora neste lugar, como o Senhor tem usado, Pai. Que não seja mais ele, mas seja o teu Espírito Santo usando a vida dele em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode se assentar. Alegria, mais uma vez, estar nessa igreja aqui bonita. Cada vez que a gente vem, a gente vê que a obra está crescendo. Eu tenho certeza que esse é o projeto de Deus, que a gente avance, cresça e viva tudo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa noite? Antes de eu começar a ministrar, tem uma palavra muito especial para compartilhar nessa noite. Eu queria passar um vídeo, é uma música, e eu queria convidar você a prestar muita atenção naquilo que... Segurei. Dá um pause aí, volta. Isso. Quero que você preste muita atenção no que você vai ouvir, porque a mensagem que Deus me deu para essa noite, eu preguei ela alguns domingos atrás lá na igreja, e Deus me deu quando eu estava ouvindo essa música. Eu estive num lugar e daqui a pouco essa canção começou a tocar e o Espírito Santo falou comigo e me deu uma palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite. Então eu quero convidar você nesse momento a não se distrair, preste atenção no que você vai ouvir, porque baseado nessa canção, Deus tem uma palavra para o teu coração aqui nessa noite, amém? Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. E na assinatura está escrito Deus. Oh, oh, oh. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Oh, oh, oh. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. Céu do autor, o maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Oh, oh, oh. Pintou minha vida com vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu. E na assinatura está escrito Deus. Aleluia. Eu quero ler um texto com você. Não tem como você ouvir isso e teu coração não se aquecer. Porque essa é a maior notícia que você pode ter a respeito de você mesmo. Eu quero ler para você aqui, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 10. Essa versão que ele está ali é um pouco diferente da minha. Ali está escrito assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Mas no original, ela vai dizer assim: porque somos... Se puder aumentar um pouquinho para mim, estava excelente aqui. Porque somos a obra-prima de Deus. Ele nos criou de novo em Cristo Jesus para que possamos realizar todas boas obras que Deus planejou para nós. Repita comigo: eu sou, bem forte, eu sou obra-prima de Deus. Mais uma vez: eu sou obra-prima de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso de verdade? Quando eu ouvi essa canção pela primeira vez, ela falou muito comigo. Porque você tem que entender que Deus usa canções poéticas para falar verdades eternas com a gente. Existem vários louvores que você vai ouvir, que vão ministrar o teu coração. Mas quando eu ouvi essa canção pela primeira vez, o Espírito Santo me levou para esse texto de Efésios capítulo 2, versículo 10, que vai dizer que nós somos obra-prima de Deus. Por isso eu quero que você repita mais uma vez, você vai entender o porquê. Bata no peito e diga assim: eu sou obra-prima de Deus. Sabe por que você tem que entender isso? Porque você não é fruto do acaso. Você não é fruto de um relacionamento não planejado do seu pai nem da sua mãe. Nós vivemos hoje numa geração onde o diabo tem mentido e minado muitas pessoas que estão sofrendo, desanimadas, deprimidas. Por quê? Porque elas olham para a sua vida, olham para a sua realidade, se sentem pequenas, se sentem menores, se sentem incapazes. Mas eu tenho uma boa notícia nessa noite: Deus criou você, você é obra-prima, criado em Cristo para viver coisas novas em Deus. E o, presta atenção aqui, ó, e o contexto de obra-prima é exatamente um artista criando uma obra. Porque se você for pegar esse texto no original grego, a palavra obra-prima no grego é poema. Repita comigo: poema. Poema não te lembra nada? A literalidade da palavra poema vem do grego. Poema vem de poesia. Por quê? Porque nada mais é do que o autor trabalhando sobre uma obra. Agora eu preciso entender, você precisa compreender que quando a Bíblia vai dizer algo, quando a Bíblia vai usar um exemplo para trabalhar um assunto, é porque existem verdades ali que nós precisamos entender para virar uma chave no nosso entendimento. Quando Paulo vai dizer que nós somos obra-prima de Deus, ele está usando a linguagem de um artista trabalhando numa tela. Ele está usando a linguagem de um pintor daqueles dias que trabalhava na sua tela e fazia ela com maestria. A primeira coisa, presta atenção aqui, a primeira coisa que um pintor naqueles dias fazia para começar uma obra, ele escolhia o pincel que ele ia trabalhar. Por isso que eu estou dizendo para você, eu não sei se você está sentindo Deus, mas eu sinto Ele aqui. Eu quero te convidar a fazer deste lugar um ambiente de milagre nessa noite. Presta atenção aqui. É por isso que quando a canção fala que a cruz foi o pincel do autor, é estritamente ligada à realidade. A primeira coisa que um pintor fazia naqueles dias era separar o pincel, porque dependendo do pincel definia o tipo de obra que ia ser realizada. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Sabe por que você é obra-prima? Porque o pincel que está pintando a tua história foi a cruz do Calvário. A obra da cruz é tudo que Deus precisa para pintar a minha e a tua história. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. Então a primeira coisa que o pintor fazia, ele separava o pincel. Depois ele preparava as tintas. Por quê? Porque na verdade a obra que ele ia fazer fora já estava pronta dentro dele. Eu vou repetir, a obra que o artista iria pintar fora já estava pronta dentro dele. Eu tenho uma boa notícia para dizer, você é uma obra de Deus que está em andamento. Ele está pintando você, por isso que às vezes parece que algumas coisas estão fora de lugar. É porque ele está pintando, ele está agindo, mas eu quero te confortar, porque a obra que Deus está pintando em você já está pronta dentro dele. O protótipo já está feito e ele está consumando ela a cada dia. Por isso que o diabo sempre vai mentir para você que você não é. Por isso que ele senta do teu lado para te deprimir, para te desanimar, para dizer que você não é nada, porque na verdade ele sabe que você é obra-prima, que Deus tem um projeto maravilhoso na sua vida. Outra coisa que o pintor fazia naqueles dias, preparava o pincel, preparava as tintas e pintava a tela num lugar retirado. Ele tinha um lugar chamado de ateliê, aonde ali naquele ateliê ele trabalhava na obra. Ali naquele ateliê, pastor Rude, ele ia pintando cada detalhe. Eu tenho uma boa notícia para te dizer, o ateliê do maior pintor do mundo continua aberto. O nome desse ateliê é a Igreja do Deus Vivo. A igreja é um ateliê que Deus utiliza para pintar você, para trabalhar você, para dar contorno na tua história, para dar vida aonde não tinha vida, para dar cor aonde não tinha mais cor. Que você possa entender nessa noite que você não é obra do acaso, você não é acidente, você não foi alguém que foi esquecido pelo mundo, não. Deus projetou você exatamente do jeito que você é. Saber a identidade de quem a gente é faz a gente viver com tranquilidade. Muitas pessoas hoje vivem na sua vida uma crise de identidade. Eu anotei algumas coisas interessantes aqui dentro disso. Quando eu não entendo quem de fato eu sou, quem Deus me chamou para ser, a minha origem, da onde eu vim, por que eu vim, para onde eu vou, certamente eu entrarei em crise nos desafios da vida. Porque Jesus não mentiu. Ele disse: no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a aflição não é o fim, a aflição é um momento. Como o salmista disse, o choro até pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Paulo vai dizer algo muito interessante no complemento desse texto. Porque somos obra-prima de Deus. Ponto. Ele não diz que você é obra de algum tipo de projeto que deu errado. Não, ele diz que você é obra-prima de Deus. Bata no peito mais uma vez. Eu sou obra-prima de Deus. É tão verdade isso, que Deus só escolheu a família para você nascer. Mas ele estava preocupado, era com você. Mas pastor, você não sabe qual é o meu contexto familiar, você não sabe qual foi a família que eu fui gerado, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu enfrentei, você não sabe o que eu estou enfrentando, eu não sei, você não sabe de onde eu vim, também você não sabe o que eu enfrentei, mas eu não preciso saber, você não precisa saber, o que nós precisamos saber é que ele planejou exatamente assim. E quando eu creio nessa verdade, quando eu entendo que a graça de Deus está fazendo uma obra na minha vida, ele está trabalhando trabalhando em mim, Ele está fazendo algo que muitas vezes quem está de fora não está vendo. Você já passou na frente de uma obra? Muitas vezes uma obra é cercada por tapumes, é tida como sigilosa. Por quê? Porque quem está trabalhando lá sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo em você. Na hora certa, a cortina vai cair, as pessoas vão enxergar aquilo que Deus está fazendo e vão se alegrar. Você já foi em inauguração de empreendimento? Eles colocam aquela cortina gigante e aí ele pega e as pessoas dizem: uau, mas era tudo feio, mal acabado. Mas o projeto, ele só vai ser visto quando Deus descobre ele, quando Deus tira as cortinas. É por isso que você não precisa ficar ansioso, por isso que você não precisa ficar preocupado, porque o texto diz: nós somos obra-prima de Deus, ponto. Ele nos criou em Ele nos criou em Cristo. Para quê? Para que nós pudéssemos andar nas boas obras que Deus planejou para nós. Escute isso em nome de Jesus. Antes de você nascer, a tua história já estava escrita. Vou repetir: antes de você nascer, a tua história já estava escrita. Deus está conduzindo ela. Portanto, nessa noite, eu quero te encorajar. Se você entrou aqui, quem sabe, triste, preocupado: pastor, eu tenho tanta coisa para resolver, eu tenho tanta coisa para fazer, eu até que tento me concentrar na palavra, mas as preocupações não deixam. Ei, descansa o teu coração. Existe um Deus cuidando de você, existe um Pai que cuida de você nos mínimos detalhes. Ó, vou contar um testemunho fresquinho agora aqui, que chegou para mim, minutos antes do culto. Um casal me ligou hoje, meio-dia, e disse: pastor, eu senti de Deus de fazer uma oferta para a cantina no domingo. Nós estamos fazendo cantina lá na igreja para arrecadar fundos, para nós finalizarmos a nossa reforma que nós fizemos lá. E fizemos retrasado, domingo passado, para esse domingo não tinha. E ele vivendo uma situação de dificuldade. Ele trabalha como motorista de aplicativo e lá o movimento está bem complicado. Ele vivendo desafios, contas para pagar. Mas eu tenho ensinado eles lá que a circunstância não define a nossa realidade. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Você pode estar vivendo uma situação de dificuldade, mas Deus é o teu provedor. Deus é quem cuida de você. Existe uma diferença entre o verbo ser e o verbo estar. Você pode estar vivendo uma situação de derrota, mas você não é derrotado. Você pode estar vivendo uma situação de desânimo, mas você não é desanimado. Você pode estar vivendo derrota, mas você não é derrotado. Existe diferença entre o verbo ser e estar. O verbo estar, ele é transitório, mas o verbo ser é definitivo. Você é filho de Deus e essa circunstância não muda. Aí ele me disse: pastor, eu quero ofertar a cantina no domingo, quero ofertar sem cachorro quente. Eu falei: rapaz, tem certeza? Pastor, Deus ministrou no meu coração, eu quero ofertar. Eu falei: se Deus, quando entra no campo de Deus, eu não me envolvo mais. Porque é Deus quem pede a semente, porque é Deus que quer dar a colheita. Sempre que Deus pede uma semente, porque Deus tem uma colheita. Aí, eu chego na igreja, ele manda mensagem: pastor, você não sabe o que aconteceu, o que houve? A Uber mandou uma mensagem para ele, mandando uma bonificação, porque ele era um dos primeiros motoristas do aplicativo. E ele vai ganhar 100 vezes mais o valor que ele estava ofertando para o cachorro quente. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? Ele disse: pastor, que loucura! Eu falei: ei, quando Deus pede uma semente é porque Deus tem uma colheita. Eu estou dando esse testemunho para você entender que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Agora, quando você está sendo trabalhado, quando você está sendo moldado por Deus, quando você está no ateliê dele, que ele está movendo você, ele não está movendo em você apenas por uma situação momentânea, ele está vendo lá na frente. Lembra quando Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei? Eu farei de ti uma grande nação, eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que Abraão era estéril. Sara era estéril. Abraão era velho, 75 anos. Sara, além de ser estéril, já tinha passado pela menopausa. Não tinha mais ovulação, não tinha mais como gerar. Só que Deus, quando te faz uma promessa, não depende da realidade, porque Deus é acima da realidade. A realidade é natural, Deus é sobrenatural. Agora, quando Deus faz a promessa, Deus faz baseado no que está pronto lá na frente, não na realidade de hoje. Por isso que a palavra profética sempre vai contrariar a realidade. Vou repetir: a palavra profética sempre vai contrariar a realidade. Ele está aqui, ele está velho, a mulher é estéril, a mulher não tem mais ovulação, e Deus diz: ei, eu vou te dar um filho. Ele diz: Senhor, não tem como, não tem jeito. E Deus diz: tem, porque eu não dependo da realidade para fazer milagre, eu dependo de você crer. Quando Abraão creu, o texto vai dizer, Abraão creu isso, lhe foi creditado como justiça. Quando você crê, aquilo que é realidade no mundo espiritual passa a ser realidade na tua vida. Ou seja, eu tenho algo aqui para te mostrar que é legal demais. Eu tenho aqui a minha carteira de habilitação. Aqui consta meu nome, meu CPF, meu RG, minha data de nascimento, a minha filiação e a data que eu fiz ela. Aqui está o meu registro, aquilo que eu sou. E isso não tem como mudar. Isso aqui é imutável. Agora, quando eu decido não crer, o fato de eu não crer não vai mudar a minha realidade, porque ela é imutável. Eu sou filho do seu Saul e da dona Maria. Não tenho o que eu faça para mudar. Então, a questão de você crer é questão de inteligência. Por mais que você não creia, você é filho de Deus. Na tua carteira de identidade do céu está escrito filho de Deus. Então, por inteligência, por questão de sabedoria mesmo, decida acreditar nessa verdade. Porque quando você acreditar, você não vai mais se sentir vítima da história, mas protagonista dela. O diabo, escuta isso, o diabo sempre vai trabalhar para as pessoas se sentirem vítimas da história. Ai, coitadinho de mim. Eu não posso falar da tua, porque eu não conheço a tua história, eu vou falar da minha, tá? Eu fui adotado com 5 dias na maternidade da Santa Casa em Porto Alegre. Meu pai e minha mãe me pegaram com 5 dias. Eu não sei quem é minha mãe, não sei quem é meu pai. A história que chegou até mim é que minha mãe biológica engravidou com 15 anos de um marginal. E o pai da minha mãe, meu avô biológico, expulsou ela de casa, dizendo: você não vai ter filho aqui porque você engravidou de um marginal. E isso em 1986 era uma questão extremamente desconfortável, uma mãe ser mãe solteira. E conta a história que chegou até mim, que ela foi para casa de uns parentes, manteve a gestação, porque a gestação não era projeto dela, não era projeto do pai, era projeto do Deus Todo-Poderoso. Aí ela decidiu me ganhar, me deixou na maternidade da Santa Casa, e uma família foi lá e pegou e me cuidou. Então eu tinha tudo para crescer revoltado, tinha tudo para crescer uma pessoa ruim, como de fato aconteceu. Então, com 19 anos, eu era com isso mesmo, vivia essa podridão, esse lado ruim da história, me sentia revoltado. Não entendia porque eu me sentia rejeitado, algumas coisas não faziam sentido, me envolvi com uma série de coisas erradas, até o dia que o Evangelho apareceu para mim. Até o dia que Jesus disse: ei, na verdade você não foi rejeitado pelo teu pai e pela tua mãe, na verdade fui eu que te separei desde o ventre, na verdade era eu que estava escrevendo a tua história, eu te separei para uma grande obra. Quando eu entendi isso, a minha realidade mudou. Quando eu entendi isso, Deus me explicou a minha história desde criança e disse: ei, lembra quando você se sentia vítima? Lembra quando você se sentia abandonado? Lembra quando você se sentia triste porque não tinha dinheiro, teu pai não tinha dinheiro para te dar presente na Páscoa? Lembra quando você se sentia rejeitado porque o teu caderno não era o melhor na escola? Lembra quando você se sentia desanimado porque quando você ia para a escola você não tinha dinheiro para o lanche? Lembra tudo isso? Na verdade você não era coitado, eu estava preparando você para uma grande obra. Quando você entende que você é filho, Deus reconta a tua história falando a verdade para você. Está cheio de gente que quando conta a sua história está contando ela de uma ótica de derrota. Por quê? Porque ela cresceu ouvindo isso, que ela não era nada, que ninguém ama ela, que ninguém se importa com ela, que ela não pode, que ela não é, e o casamento dos pais não deram certo, então o dela não vai dar, porque os avós separaram, os pais separaram, ela vai separar também. Mas você não está sob nenhum regime de palavra de maldição, e se você foi alvo de qualquer palavra de maldição, eu declaro elas quebradas sobre a tua vida. Sobre a tua vida está a bênção de Abraão. Você é filho, você tem direito à herança. Então, quando você entende a sua identidade, a tua história passa a fazer sentido. Você não se olha mais como vítima, de cabeça baixa. Você se olha como filho do Deus Todo-Poderoso. Você anda de cabeça erguida, sabendo que você é escolhido por Deus para as boas obras. Deus te chamou. E quando você entende a sua identidade, você passa a influenciar pessoas. Por onde você passa, que você vê pessoas de cabeça baixa, você diz: ei, por que você está assim? Ah, porque eu não sou nada. É mentira. Você é filho, você é amado. Deus morreu por você. A obra do Calvário foi por você. Então a tua identidade não muda pelo fato de você não acreditar. Então sabe o que você deve fazer? Leia. Se aqui está dizendo que você é filho, e filho tem direito à herança, filho é herdeiro, creia que você é filho. Mas pastor, por que algumas coisas ruins acontecem? Por que que às vezes algumas coisas não dão certo? Escute isso. Eu quero finalizar. O ambiente em que a fé se manifesta é um ambiente de contrariedade. A fé se manifesta no meio das adversidades. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12 diz: importa que nesse momento a vossa fé seja provada, porque a vossa fé é mais pura que o ouro que passa pelo fogo. Sabe o que que faz a tua fé? E os desafios. Porque quando está tudo bem, ninguém precisa de fé. Quando a conta está cheia, pastor Rude, ninguém precisa de fé. Quando todas as portas estão abertas, ninguém precisa de fé. Quando todos os amigos estão juntos, ninguém precisa de fé. Quando tudo está certo, ninguém precisa de fé. Agora, quando a porta se fecha, quando aquilo que eu não entendo por que acontece, acontece. Quando eu me sinto desamparado, quando eu parece que o chão se abriu e eu perdi o sentido de viver, é ali que a fé se manifesta, porque a fé é certeza. Repita comigo: fé é certeza. Bem forte: fé é certeza. Que certeza é essa? Mesmo que o chão esteja aberto diante de mim, eu tenho uma certeza: Deus está comigo, eu não vou tropeçar, eu não vou cair. A palavra dele diz que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. A palavra dele diz que ele é o meu pastor e absolutamente nada vai me faltar. A fé faz a verdade da palavra se tornar realidade na sua vida. Agora, por que que você vive essa realidade? É que eu encerro para nós orar. Porque quando você entende que você está nesse processo O que, que você acha que a caminhada cristã é comparado a uma vida? Começa com um bebê, novo nascimento, depois ele vai tomando leite, depois ele começa a comer alimento um pouquinho mais sólido, depois ele vai crescendo, até amadurecendo, até se tornar alguém maduro. Esse processo denota crescimento. Deus não quer que você fique 10 anos no mesmo estágio. Deus não quer que você fique 5 anos no mesmo nível, comendo o mesmo alimento. Não, se você ontem comia mingau, hoje Deus tem uma feijoada do céu preparado para você. Deus quer que você avance. Agora, o que, que vai fazer você avançar? As provações. Nada vai te ensinar a orar mais do que os problemas. Se tem um curso prático de oração, se chama problema. Pastor, eu queria aprender a orar. Chegou mesmo para mim e disse: pastor, eu quero aprender a orar. Eu falei: como é que está a tua vida? Disse: não, está tudo bem. Eu falei: então não é o momento agora, mas eu vou te ajudar agora. Deus, ele está querendo entrar num seminário de oração. Eu faço uma oração por ele agora, que só comece a soprar o vento sobre a vida dele, que é tudo aquilo que está fora de lugar comece a entrar no lugar, para que ele aprenda de fato o que o Senhor tem preparado para a vida dele, em nome de Jesus, amém. Ele não entendeu nada. 10 dias depois volta ele: pastor, o vento está soprando lá em casa, meu chefe está me perseguindo, a minha sogra está endemoniada, meu Deus do céu, as contas, eu não estou dando conta do que está acontecendo. Eu falei: agora você vai aprender como é que se ora na prática. Rapaz, só dava ele orando. Ele estava no grupo do louvor, ele nem botava nada quando nós falava, botava uma palavra de fé no grupo, ele não respondia nada. Ele era o primeiro agora, de manhã cedo, 5:30 da manhã, ele já tinha orado, já tinha botado palavra no grupo. Ele era um cara que não falava com ninguém. Agora, depois que ele foi para os problemas, para a oração, ele já estava mandando palavra para as pessoas, mandando vídeo, mandando mensagem. Por quê? Porque os problemas vão despertar em você alguém que está guardado aí dentro. As dificuldades vão fazer a fé que está guardada aí dentro vir para fora, e você vai viver o que você nunca imaginou viver. Você crê nisso? Ah, pastor, e como é que eu faço para viver isso na íntegra? Lembra do princípio? Quando eu falei que você é obra-prima? Lembra? Quem é que está fazendo essa obra? Quem? Tem certeza que é ele? Então eu quero ler só um versículo para você, para nós orarmos. Deixa eu abrir aqui. Abre para mim aí, Filipenses 1, versículo 6, para nós orarmos. Não sei se aqui acontece, mas em Santa Catarina acontece muito das empreiteiras começar uma obra e não ter dinheiro para acabar. Ou a obra é embargada por falta de autorização, por falta de licença. Mas a minha Bíblia diz assim, ó: tendo por certo isto, aleluia. Isso aqui é para você dar glória a Deus, isso aqui é para você levantar da cadeira, escuta isso, essa verdade está sobre a tua vida. Aquele que em vocês começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. Ei, escuta isso, a obra que Deus está fazendo na tua vida não vai parar por falta de recurso, a obra que Ele está fazendo não vai ser embargada por falta de autorização, a obra que Ele está fazendo não vai parar por causa do tempo, porque Ele é perfeito, Ele é fiel para concluir a obra. Fica em pé comigo nessa noite. É por isso que eu alegro meu coração com ele. Porque aquilo que ele começou, ele vai concluir. Quantos aqui têm vivido essa ação de Deus na sua vida? Deus tem feito uma obra. Levante sua mão. Então, tenha essa certeza. Aquele que começou a boa obra, vai concluir. Eu não sei em que estágio está a obra que você está vivendo, mas eu posso te dizer, pode apagar as luzes para mim, mas eu posso te garantir, ele vai finalizar ela. Aleluia. Alabachura canta alabragai. A obra vai concluir. A obra não vai ficar pelo caminho. A obra não vai ficar pela metade. Aquele que começou a obra é fiel para cumprir. Aquele que começou não falha. Aquele que iniciou não mente. Quem iniciou não erra. Quem iniciou a obra não se engana. A obra vai concluir. Você que nessa noite quer viver mais dessa experiência, dessa realidade, ou quem sabe que você está em meio aos desafios e você precisa viver esse entendimento que você é a obra-prima dele, que aquilo que ele começou ele vai concluir. Você precisa dessa paz interior. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar contigo nessa noite. Alabachura manda alabagana, alabachura alabagana, alabagana. Irabachui decanda alabagana. Irabachui denere mandoruga alabachui. Coloca a mão no seu coração e diga: Pai, eu sei que eu sou obra-prima tua. E nada vai impedir o Senhor de concluir a obra que o Senhor iniciou. Nessa noite, eu me coloco nas tuas mãos para viver aquilo que o Senhor projetou para a minha vida. Espírito Santo, me leva a entender com profundidade a grandeza desse amor. Enquanto o Ministério de Louvor canta uma canção, permaneça aqui na frente. Eu, juntamente com o pastor Rude, vamos estar orando por cada um de vocês essa noite. Yeah. pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Xalabacandarabagura. Você pode sentar por mais 2 minutos, já estou finalizando. Olha para cá. O reino de Deus, ele é movido por princípios. Eu tenho aprendido isso a cada dia. Deus é o Deus que se move através de princípios. Eu compartilhei durante a mensagem com você testemunho de um membro lá da igreja. Eu poderia relatar vários testemunhos de pessoas que Deus tem prosperado, Deus tem abençoado. Agora nós vamos participar das ofertas do dízimo. Quero orar com você, mas antes de orar, eu quero só deixar essa verdade no teu coração. Quem define, presta atenção nisso, quem define a colheita é você. Paulo vai dizer: o que semeia pouco, colhe; o que semeia muito, colhe; e quem não semeia, não colhe. O reino é feito de princípios. Se você quer viver coisas grandes, eu falei pro Luiz: Luiz, Deus estava só esperando você se mover para ele mandar provisão. Isso aqui é uma verdade, é muito clara. Sempre que Deus pede uma semente, é porque Deus já tem uma colheita preparada. Só que o universo se move através da lei da semeadura. Deus não pode entregar uma colheita onde não houve plantio. Por isso que eu desafio você: seja alguém generoso. Seja alguém generoso. Ó, nós fizemos uma reforma na igreja. Nós gastamos aproximadamente de 25 a 30 mil reais. 25 a 30 mil. Só que desse valor, 80% da oferta foi minha. Eu ofertei o meu carro na reforma da igreja. Porque eu não posso ensinar a minha igreja uma realidade que eu não vivo. Eu não posso ensinar o meu povo a ser generoso se eu não sou generoso. E eu posso dizer para vocês: Deus nos surpreende. Agora, por que eu semeei? Porque foi algo que Deus pediu para mim. Uma semente que Deus pediu para mim. E quando Deus pede uma semente, é porque Deus tem uma colheita. Agora, pergunta para mim: se desde que eu ofertei o carro, eu andei a pé. Sabe por quê? Porque a colheita sempre será maior do que a semente. Você pode contar quantas sementes tem dentro de uma maçã, mas você não pode contar quantas maçãs tem dentro de uma semente. A semente sempre será maior. A colheita sempre será maior que a semeadura. Então, nessa noite, quero convidar você a separar o seu dízimo, a sua oferta. Vem um envelope para mim aí. Envelopezinho para mim, meu Deus. Aí. Obrigado. Eu quero orar. Eu tenho visto a obra de Deus prosperar. Como o pastor Ruth falou, Jesus, ele é o responsável por essa obra aqui. Mas eu pude participar com eles desde o primeiro connect. Primeira reunião. Para quem não sabe, o pastor Ruth e a pastora Lu são meus padrinhos de casamento. Então, eles me conheceram quando eu ainda era magro. Aleluia. Meu Deus. É, Deus faz as coisas na vida da gente, né? Minha Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor prosperarão em todos os níveis. Então, isso aqui é excesso de prosperidade. meu, deixa Deus me usar mesmo. Aí, ó, isso aqui é fé, ó. Gasofilácio grande, isso aqui é fé. Às vezes eu vou pegar umas igrejas, um gasofilácio pequenininho, eu falei, que é isso, irmão? Cadê a fé desse povo? Sabe por quê? Porque Deus quer abençoar você. Posso ouvir um amém? Deus quer prosperar você. Se tem alguém aqui nessa noite que não mora em casa própria, eu vou profetizar que até o final do ano você vai morar na tua casa própria. Chega de aluguel. Se tem alguém desempregado aqui, até o final do mês de abril você vai estar empregado. Se tem alguém aqui com causa na justiça, eu declaro em nome de Jesus que elas serão liberadas. Você vai ser surpreendido. Você crê nisso? Então agora é a hora de você botar sua fé em ação. Separa aí tua semente. Vamos ofertar. Tem máquina de cartão também? Aí você pode ofertar no débito, no crédito. Você não pode fazer é ficar sem semear. Aí não tem colheita. Amém? Levanta seu envelope. Pai, muito obrigado por cada dizimista, por cada ofertante, por cada pessoa que está semeando no reino, que a semente que está sendo plantada possa ser multiplicada 100 vezes mais. Eu, como teu filho, abençoo os dízimos e as ofertas de cada um dos teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê diz, você pode trazer aqui nessa noite. Glória a Deus. Então tá aí, eu falei que Deus tinha grandes coisas preparadas, né? Eu recebi, eu sei que todas as coisas já estão prontas, né? A gente sempre acaba comentando isso nos cultos e o Espírito Santo sempre acaba testificando, né? Tudo já está pronto, basta apenas nós crer. O nosso livro, a nossa vida já está escrito no livro da vida. Então todas as coisas já estão prontas e preparadas. O Espírito Santo ele já prepara tudo. A única coisa que ele quer é que nós cremos, né? Nós cremos nesse Deus que ele é todo poderoso, amém? Então que nós viemos somente crer e receber aquilo que o Espírito Santo tem derramado para nossas vidas, amém? Então o nosso culto está encerrado, né? E domingo estaremos aqui às 20 horas, né? Temos a nossa Santa Ceia, tá? Às 19h30, muito obrigado, minha irmã. Às 19h30, domingo, nossa Santa Ceia, tá? E não esqueça, traga 1 quilo de alimento não perecível, tá? A gente vai estar aqui, porque esse quilo de alimento, por quê? Porque quando vier uma necessidade dentro da igreja, dentro do corpo, vai ser suprido. Caso não tenha, que graças a Deus... Aqui é uma igreja abençoada, muito próspera, mas Deus ele sempre envia uma necessidade. A gente vai estar doando para uma instituição, seja para quem for, mas Deus ele já sabe para quem vai esse alimento, amém? Então não esqueça do seu alimento, amém? Ah, domingo teremos cantina, né? Ó, glória a Deus. Então domingo a cantina vai estar em ação, tá? Já estamos com a escolinha preparada, isso já é prosperidade, viu? A cantina já vai estar funcionando, vai ter um lanche gostoso ali no final do culto, vai ter um refrigerante, vai ter uma surpresa, não sei o que é o lanche, né? Ainda não vai ser revelado, mas eu sei que é algo de Deus, é coisa boa, que Deus tem preparado coisas boas, amém? Então quero que você levante a sua mão para cima, nós vamos estar encerrando nosso culto. Pai, eu abençoo o Senhor cada vida que aqui está, cada família. Te agradecemos, Pai, por tua palavra, por tua presença, Espírito Santo. Abençoa cada vida, Senhor, conduza cada um para suas casas com segurança, Pai, e que nós possamos estar aqui, Senhor, domingo, te adorando, te glorificando, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Eu só quero chamar o pessoal do louvor um minutinho aqui. Só o pessoal do louvor. Coisa rápida, jogo rápido.